A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. Só tem bandoleiro. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Se eu fizer dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. O jogo tá doido, compassa, só tem bandoleiro. Só tem bandoleiro. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Chame de boçal, mas eu só ando com os verdadeiros. Tô pagando as contas sem ter que vender uma droga. Agora tua irmã chama minha coroa de sogra. Eu saí do bairro porque eu odeio fofoca. Eu tô com as correntes, mas é você que se sufoca. Se vem com os compassos, então é com os compassos que volta. A minha amizade nunca foi moeda de troca. Sempre que encho o armário, esqueço a opinião de vários. Ginástica empilhado ou de tracks. O famoso bruxo lendário, cavalgando em cima dos beats. Como um cavaleiro templário, antes ninguém acreditava. Mas hoje isso paga o salário. Como é peso morto se eu vivo depois de ter morrido tanto. Se eu vejo meu filho, ilumina meu dia com um sorriso santo. Foda-se o corona, nós estamos no estúdio gravando. Que Deus me proteja do vírus inveja que tá circulando. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Muito dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. Amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. Só tem bandoleiro. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. Eu vou pelo cheiro. O jogo tá doido, compassa, só tem bandoleiro. Só tem bandoleiro. Tudo é uma merda, mas a vida ainda pode ser mais bela se eu fizer dinheiro. Sem rede e papel, nada interessa, porque isso daqui se tornou meu emprego. Quem tá do meu lado mirando no alto, esse sonho raro e o ponto no dedo. Então fala baixo, deixa falar alto, pra todos os haters levanto do meio. Olha só de onde que nós veio, para de recalque que tá feio. Quando me tromba fica sem jeito, pede teu autógrafo que eu deixo. Só pra tu deixar desse teu queijo, as novinhas tão mandando beijo. Mas é só a grana que eu desejo. Nordeste tá superando o eixo. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Muito dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. Amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. Só tem bandoleiro. A vida ainda pode ser bela se eu fizer dinheiro. Primeiro família, depois um amor verdadeiro. A grana se esconde e você tem que ir pelo cheiro. Eu vou pelo cheiro. O jogo tá doido, compassa, só tem bandoleiro. Só tem bandoleiro.